igreja não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. YV447, Rádio 94.1 FM. Em conexão com a Rádio 880 no AM 1.070 kHz. Integrada ao sistema Deus e Amor de Comunicação. Acesse o nosso site www.ipda.com.br. De Belo Horizonte para o mundo todo. Espaço informativo IPDA. Inscreva-se agora mesmo, o novo canal de oração da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Oração todos os dias, a toda hora, todo instante, neste novo canal. Inscreva-se já em nosso link da internet, www.youtube.com/@diretocomdeusoficial no YouTube. Repetindo, www.youtube.com/@diretocomdeusoficial no YouTube. E receba oração todos os dias, a toda hora, a todo instante, da Igreja Deus e Amor, neste novo canal. Visite nossa página na internet www.ipda.com.br. Repetindo, www.ipda.com.br. Um site a serviço do povo de Deus. 24 horas no ar. 24 horas no ar. Evangelizando vida. A face do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ore comigo, clame a Deus.